Panorama Agrícola para 20 de março de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, 20 de março, este é o Panorama Agrícola para você, nosso ouvinte. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: abelha atarefada não tem tempo para tristeza. Na sombra dos parreirais, no programa de hoje você confere produção de suco de uva integral em Jaborá. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre o programa Campos das Tropas. Dica do dia. Esta dica vai para quem gosta de um cafezinho logo depois do almoço. O café na sequência da refeição reduz a absorção de algumas vitaminas. Prefira o cafezinho pelo menos 30 minutos depois do seu almoço. É hora das notícias. Hoje, em Praia Grande, no sul do estado, na propriedade do senhor Valdemar Lopes dos Santos, na comunidade de Pintada, em Praia Grande, a EPAGRE promove a oficina de confecção de caldas e biofertilizantes para produtores de frutas e de hortaliças, com orientações no preparo de calda bordaleza e instruções sobre uso e aplicação. Hoje, na comunidade de Pintada, em Praia Grande, sul do estado. Também durante o dia de hoje, no centro de treinamento da EPAGRE em Canoinhas, a gerência regional promove reunião para a promoção da indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense para os produtos da erva mate. A reunião é com extensionistas municipais, hoje em Canoinhas, para dar encaminhamento para a execução do projeto de indicação geográfica da erva mate do Planalto Norte Catarinense. Também ao longo do dia de hoje, em Princesa, no oeste do estado, a EPAGRE promove um curso de manejo animal, criação de terneiras e sanidade com famílias rurais e orientações para o procedimento com a terneira ao nascer e também o aleitamento e a alimentação das terneiras, hoje em Princesa. Fique ligado no Panorama Regional. Programa Campos das Tropas. O projeto de produção integrada dos Campos das Tropas da Associação Rural de Lages começa então o ano de 2014, praticamente dobrando a produção de carne nobre. Além do aumento da oferta desse produto diferenciado no mercado de Lages, o produto passa a ser entregue também na rede Mesa Lira, que tem também, se estende até o município de Rio do Sul. Então, tudo começou há pouco tempo e, segundo, né, os pessoal que participam desse programa, ainda para atender o mercado, ainda só foi possível fixar vendas, então, nas sextas-feiras e sábados. A diferença é que de nossos consumidores poderão se beneficiar, então, com o aumento da oferta, então, Lages, Rio do Sul, e a tendência é se espalhar mais até chegar na Grande Florianópolis, que é o grande objetivo, né? Então, é um objetivo aí traçado pela coordenadora do projeto, a médica veterinária, doutora Caroline Ribeiro. No ano passado, então, iniciou esse programa, foram abatidos em torno de 210 animais, que são animais britânicos, né, cruzamentos, machos e fêmeas. O preço médio de venda, mesmo o produtor pagando o frete até o frigorífico, atingiu, né, R$ 8,27 pela carcaça e R$ 4,29 o quilo de peso vivo. Então, houve já uma diferença em benefício do produtor bem significante. A média de peso vivo da fazenda, então, que o pessoal tem conseguido, é de 480 quilos. Já a média de peso da carcaça atingiu em torno de 260 quilos. E idade de abate, então a média de idade de abate dos animais fica entre 15 a 18 meses, no máximo 24 meses. Segundo, então, a coordenadora, a doutora Caroline Ribeiro, em 2013 o consumidor deu a resposta esperada, garantindo, então, esse aumento na produção. E o fator de adesão ao consumo se deve, é claro, à qualidade da carne livre de agrotóxico. É um produto diferenciado com um preço diferenciado. Esse é o programa, então, Campos das Tropas, município de Lages e região. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga João de Lages para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você conhece o roteiro das agroindústrias de Jaborá, as agroindústrias que estão sendo beneficiadas pelo Programa de Estado SC Rural. A reportagem é da jornalista Eunir Malgarese e o primeiro assunto desse roteiro das agroindústrias é a produção de suco de uva. Estamos chegando na cidade de Jaborá, no meio oeste catarinense. Um lugar de colonização italiana, de gente simples e hospitaleira. Terra de muita beleza, de agricultura forte e bons exemplos no campo. Nos últimos anos, a vida no meio rural deu um salto em qualidade, fruto da organização dos produtores e dos incentivos recebidos. E um deles veio do SC Rural, um programa do governo do estado em parceria com o Banco Mundial e que tem a Epagre na linha de frente no campo. Um grupo de agricultores de Jaborá teve um dos primeiros projetos aprovados pelo programa SC Rural em Santa Catarina. A cooperativa integra várias agroindústrias e gera hoje uma das principais receitas do município. Para se ter uma ideia, ela movimenta mais de R$ 500 mil por ano. Aqui nós temos uma amostra dos produtos feitos pelos agricultores familiares e nós vamos percorrer o roteiro dessas agroindústrias, começando pela de suco de uva integral. Vamos lá? Eu sempre falo assim que eu me criei na sombra de Pareiras, né? A história da família Ferrari é igual a de tantas outras que colonizaram o oeste catarinense. Em cada propriedade, não faltavam os vinhedos, as cantinas, de onde saíam o vinho, o vinagre, o suco de uva. Vilmar cresceu embaixo dos parreirais e mantém viva essa tradição até hoje. Tem que ter um amor com a cultura e tem que ter muita dedicação, né, para você saber mexer e trabalhar com ela, né? Vilmar sente orgulho de ser agricultor e mais ainda de ter os filhos dando continuidade ao trabalho que começou lá com seu avô. A família modernizou a infraestrutura de produção no campo, construiu uma agroindústria e é uma das sócias da Cooperativa de Produção e Consumo Agroindustrial de Jaborá, a Cooper Jaborá. Foi por meio da cooperativa que eles conseguiram os recursos do Banco Mundial para melhorar a produção. A gente está empenhado em produzir um produto diferenciado, já tipo na linha dos orgânicos, um suco integral, né, que hoje é um produto assim que a gente vê também ser muito comentado, né, que é um produto que realmente faz bem, não é que nem tem outros produto tipo refrigerante, essas coisas, não tem os benefícios que o suco de uva tem, né? Então a gente fez investimentos, né, em 3 hectares de pareira, tudo com cobertura, né? Então é um investimento alto para isso, mas compensa na qualidade do produto que no final, né? E a importância para você de receber esse apoio do programa SC Rural? Faz com que a gente, né, não precise puxar todo esse valor, né, porque aí se torna quase que impossível, né, você fazer toda essa cobertura, porque é uma coisa cara, né, para ser implantado, né. Você ouviu reportagem de Eonir Malgarese com Vilmar Ferrari, produtor de uva em Jaborá. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.